Gol 21 na 71, autorizada a pista no 0, vento no 50 graus, 079. Livre alinhamento e decolagem da 10, Gol 21 na 71. Gol 21 na 71, Decolada 04, chama controle 1, 20, decimal 8, 0. 208, grau 1. Salvador 19, Monte Serra, 19. Salvador 19, autorizado aliar e decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 08 nós. Ainda colo 19. comandante para aproveitar a Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, táxi autorizado, reporte na Papá, altímetro no 0 no 3. 7, táxi autorizado, Charlie Serra Tango, está com 04, chegando na Aracaju, 5 horas. Gente. Voo no 619, decolado 07, chama o controle 120, decimal 80. 3080. Foi Salvador, voo no 394. Voo no 394, tráfego avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento no 40 graus, 07 mais. Voo autorizado, 90, voo 394. Autorizado em graça, porta nele, pronto, pista no 7, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, o toque é remetido na pista no 7, somente autorizado em voo visual. Para isso, eu terei que cancelar o seu plano de instrumento. Ele só mantém o toque é remetido então na pista no 7, Charlie Serra Tango? Charlie Serra Tango, o instrumento está falado agora, os 1-2, chama pronto para a decolagem. Que aguarde. Diego 2065, está aproximando o ponto de cara da 10, está pronto. Voo 2065, autorizado ali e decolar pistão 0, vento no 20 graus, 079. Vem decola, pistão 0, voo 2065. Papá, papá, tchau, tchau, pronto, decolagem. Copa Pachá de Serratango, vento no 20 graus 079, decolagem autorizada, pistão 7. Papa Charlie Serra Tango, decolado 1-4, faço circuito da 1-7 pela direita, a 1.000 pés, curva à direita e reporte cruzando o eixo da pista 1-0. Papa Charlie Serra Tango. 7.000 pés, curva à direita, reportamos cruzando o eixo da 1-0, Charlie Serra Tango. Voo 2065, decolado aos 1-5, chame controle 1-2-0, decimal 8-0. Controle agora 2-0-8-0, voo na 2065. Capacete Bravo, liga o acionamento, chama para o táxi. Ei, Charlie Serra Tango, para o cruzamento da 1-0. Gente, Charlie Serra Tango, autorizado base, aponte final da 1-7, baixado travado, 1-0, 1-3, o ajuste. Ciência, apontando as bases da 1-7, baixado travado. Tango. Você decola direto com o pronóstico, Papa Serra Bravo? Então, tá que se até a Papá, já pode chamar Papá para ingresso, Papa Serra Bravo. Sou eu, Charlie Serra Tango, tá girando base, baixado para base, Roma 7. Charlie Serra Tango, autorizado, toque que é emitido. Pistão 7, vento 120 graus, 07 mais. Tá bom. Sente, mantém a posição na papai, Charlie Serra Branco. Papai Serra Branco. Final, baixado travado, dá 17, o Charlie Serra Tango. Sete, tá querendo emitir autorizado, pistão 7, Charlie Serra Tango, vento no 20 graus, 05 mais. Sete, tá bom. Mantém a posição guardando o Papai Serra Tango. O Papa Sierra Bravo, autorizado, decolagem imediata com um Proanox, vento 140 graus, 089. Charlie Sierra Tango, socorre Meteus 21. Reporte, Metiscópio fora de Itapuã. Sente, Charlie Sierra Tango. O Papa Sierra Bravo decolou aos 22. Aguarde e transferência de comunicações. Aguarda na transferência. Charlie Serra Tango, mantenha a direita linha do litoral, aguarde autorização para o cruzamento da final da 1-0. Sim, a gente está aguardando o litoral aqui, o Charlie Serra Tango, para cruzamento. O Papa Serra Brava, acionando o transponder 01140. 0, 140, Papa Romeu, Papa Serra Brava. Chame o controle Salvador e 120, decimal 8. 1208, grato. Uma boa, bom domingo. Oi, Renan, você escuta, Gol 1094, bom dia, a ILS. Gol 1094, tráfego avistado, precisado pouso pistão a zero, vento no 60, 629, formação de tráfego à sua esquerda, afastando o setor norte, um Alfa Sierra 50, 500 pés sem interferência, um tráfego adicional à sua direita, mantendo no 1000 pés, um Citation, sem interferência também. Paciência, aguardando, 094. Gol 1184, mantenha o ponto espera, pistão no zero. Mantendo. Gol 1094, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 059. Livre pouso na 10, 1094. O Charlie Serratango está visual com o Boeing da Gol na final, pistão no zero? Positivo, visual, Charlie Serratango. Tem condições de efetuar o cruzamento da 1-0 à retaguarda do Boeing da Gol? Positivo, Charlie Serra Tango. Gente, o Charlie Serra Tango efetua o cruzamento da final da 1-0 à retaguarda do Boeing da Gol. Reporte para a gerar base pistão 7. Gente, reportaremos para gerar base 1-7, Charlie Serra Tango. Somente confirmando, a base será pela direita, o Charlie Serra Tango. Positivo, direita, Charlie Serra Tango. Autorizado, pouso, confirma 1-094. Afirmo, pouso autorizado, vento 150 graus, 059, gol 1-094. Livre pouso na 10. Gol 1184, Lima mantém, cabeceiro na zero. Cadê Lima mantém na zero? Gol 1184. O Charlie Serratão confirmando, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para gerar base 1-7. Positivo, reportaremos gerando base 1-7. Cruzando a final da 1-0 para a base da 1-7, o Charlie Serratanga, passaremos em base da 1-7. O Charlie Serratanga, para evitar espera, incute a final 1-7, aguarde autorização de toque de missão. Gente, cortaremos a 1-7, Charlie Serratanga. Gol 1-0-94, falso aos 2-6, liberando a direita. Falso Salvador no 2-1, decimal 1. 2-1-1-0-94. O gol 1184, autorizado a decolagem pistão na 0, vento 140 graus, 049. A decolagem 1184. 1184, decolou aos 28, chama o controle de Salvador, 120 do Sumal 8. 208 com o controle, tenha bom dia, bom serviço, querido. Obrigado. Pode ir à base, baixado e travado, o Charlie Serra Tango. O Charlie Serra Tango confirmando a toca remetida novamente? Primativo, toca remetida na 1-7, baixado e travado. Charlie Serra Tango, autorizar a toca remetida para o 1-7, vento 150 graus, 05 nós, evitando reduções. Certo, Charlie Serra Tango. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4207, final de 6 milhas e meia. Azul 4207, aguarda autorização de pouso, ajuste altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, aguarda, Azul 4207. Charlie Serra Tango, tocou RMT aos 30. Prossiga em frente, aguarde a autorização para, já, para efetuar o cruzamento do campo. Sente aguardando então para cruzamento do campo, Charlie Serra Tango. Azul 4206, formação de tráfego, um citation efetuando toca remetida para os auxiliares de Tonga 7, o mesmo está se afastando agora com o PRO do litoral sul, sem interferência. Autorizado pouso, pistola 0, vento 130 graus, 079. Autorizado pouso, pistola 0, Azul 4207, ciente de tráfego. O Charlie Serra Tango autorizado curva à direita, reporte quando o visual com Embraer da Azul na final no 0. Ciente, reportaremos quando o visual da Azul na final da 1-0, Charlie Serra Tango. Rita, você pode confirmar a posição do, né, em relação ao Charlie Sertango Azul? O Charlie Sertango, responsabilizado. O cruzamento da final da 1-0, reporte para girar a base pela direita, pistão 7. Sim, já passaremos para girar a base na 1-7, Charlie Sertango. Azul 4207, solo 34, libere primeira direita, chamo Sol Salvador, no 21, decimal 1. Primeira direita, Sol 211, Azul 4207. Para a base final da 1-7, Charlie Sertango. Charlie Sertango, autorizado a girar base, reporte final embaixo de travado. Reportando embaixo de travado, Charlie Sertango. Final 97, baixado travado, toque remédio, Charlie Sertango. Charlie Sertango, autorizado, toque remédio, 1-7, vento 1-30, graus 1-12-9. Trago. Serra Tango, tocou RMTO aos 38. É, curva esquerda, realize o circuito padrão. Pistão no 7, pode prejudicar a base. Charlie Serra Tango. 7, curva esquerda, batendo mil. Charlie Serra Tango. 9, o Charlie Serra Tango paga o cruzamento. O Charlie Serra Tango autorizado, cruzamento da final da 28. Reporte na perna do vento da pistola zero. Reporte, paguemos. Confirmando, senhor Guita, podemos fazer um toque na 17? Na 17 ou na 10? 10. Mantenha a perna do vento e aguarde instruções. O Charlie Serra Tango tem o tráfego para pouso, 10. Afirmativo, Charlie Serra Tango entrando na do vento da 10, aguardando para girar. Salvador, bom dia, 3485, final IDS 3485, ajuste altímetro 10 no 3, aguarde autorização de pouso, formação de tráfego, um citation, mantendo a perna do vento 10 no 1000 pés, sem interferência. 7, 3485, aguardando a autorização. Passando, serra bastante travada, 3485, autorizado com pistão 0, vento 1, 10 graus, meia dúzia nós. Teve pouso, pista 10, 3485. Charlie Serra Tango, autorizado a gerar base, aguarde autorização de toque remetida. Gerando base, aguardando. A base baixando e travando. Sim, aguarde autorização de toque remetido, Charlie Serra Tango. Tango aguardando. T3485, Paulo 44, libere primeira direita, chama o Paulo Salvador, no 21, decimal 1. Libera direita, 21, 1, 4, 8. 140. Chinela 140, bom dia, mantenha o ponto de espera, pistola 0. Mantenha o ponto de espera, 140. Charlie Serra Tango, autorizado, toque remetido, pistola 0, vento 190 graus, 079. Tango. Vai remeter o Charlie Serra Tango. Quem? O Chileme é 140, autorizado, alinhar e manter, capoeira no zero. Alinhar e manter no zero, 140. Charlie Serra Tango, seu carro remeteu 47, curva esquerda, recorte no través norte da torre, na perna do vento. Dando, recorte para lá. Na 140, para informação, sai peixe mantendo o nome o pé, perna do vento, pistola 0. Tem referência hoje na 140. Hoje na 140, autorizado decolagem pistola 0, vento 1, 1 a 0 graus, 089. Eu decolagem na 0, 140. Chegou no 648, pode ficar. Gol no 648. Autorizado, alinhar e manter a cabeceira 1 a 0. Alinhe e mantenha 1 a 0, vai passar. Charlie Serra Tango, é a torre? Na sua escuta, Sérgio, uma perna do vento através da torre. Gente, confirmando agora o toque remetido a pistola 7? Mas se possível 1-0, se não atrapalhar. Agora tem um tráfego alinhado na 1-0 para decolagem. E solicitado, prossegue para a toca remetida na 1-7 ou então aguarda a autorização, o Charlie Serra Tango, para prosseguir para 1-0. Positivo, o Charlie Serra Tango aguarda para prosseguir na 1-0. Gente, o Charlie Serra Tango, então dá presente, realize 360 com curva pela direita, reporte reinterceptando perna do vento, 1-0. Positivo, reportaremos reinterceptando perna do vento. O Chané 6140, decolou ao 50, chama o controle Salvador, 120, décima 8. 208, pode vir, cara. A linha é pronta. Gol no 640, mantém enquanto espera, aguarde instruções. Vai. X39, chama o controle na frequência 19.8. Controle, bom, 739, 19.8. 739, como recebe o controle nessa frequência? Bom, 739. Gente. Bom, 1.648. Decolagem 1-0, vento 1-50 graus, 079. Autorizado decolagem, gol 1-4. O Charlie Serra Tango autorizado a base da 1-0, reporte na final 1-0 embaixo travado, Charlie Serra Tango. Tango, reporte pagando, senhor. Vai girar a base para 1-0, baixado e travado, Charlie Serra Tango. Sim, Charlie Serra Tango, aguarda a autorização de toque remetida. Tango. Bom, no 648, decolou 5-4, chama o controle do Salvador no 20, décima 8. 208, obrigado. Número 648, contato radar, se mantém 350 na saída Buca. Charlie Serra Tango, na final baixado travado, aguardando autorização. Charlie Serra Tango, avistado, solicitado toque remetido por 1-0, vento 1-40 graus, 049. Tango. 05, controle. Gente. Xaner 6140, Xeme Centro Recife, na frequência 12685, alternativa 125.45, bom voo. Correbetel 56, confirme intenções. Pouso final 917, senhorita. Sim, só inicialmente perna do vento, pistão 1-0, reporte para girar base para pouso pistão 17, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango. Bola 739, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, livre da região de altitude TAP, reposto estabilizado no localizador. Base para 107. Transado já é base para 107, Charles Serratango, reporte final. Transado, reporte final. Xaneia 48, chame Centro Recife, na frequência 2085, alternativa 25.45. Bola 739, retorne na frequência 20.8, para ver se permanece o chiado na frequência. 208. Charlie Serra Tango, baixado e travado. Frequência 160 graus 079.